Nós estamos ministrando sempre. Este é o lugar da minha realização pessoal plena. E embora a gente possa ler, embora eu possa falar todas as vezes isso, mas é necessário que seja encarnado. Senhor, verdadeiramente eu decidi buscar o teu reino em primeiro lugar, e toda a realização da minha vida não está focada nas coisas passageiras, terrenas, embora muitas delas sejam importantes de forma temporal. Mas a minha prioridade é o reino de Deus. E hoje nós vamos ver sobre o reino de Deus. Então, eu decidi que este é o lugar da minha realização pessoal plena. A igreja, o corpo de Cristo, servindo ao Senhor, ao seu reino e aos irmãos. E nessa noite nós vamos ver sobre o MDA. MDA é uma sigla que identifica todo o trabalho do pastor Abe Huber. Já há alguns anos que a gente vem estudando em cima desse material. Alguns irmãos aqui já foram a um congresso do MDA. E nós temos visto Deus frutificar abundantemente o MDA lá em Porto Seguro com os irmãos, em muitas igrejas que eu ministro, muitos irmãos. E nós precisamos entender o que é o MDA. E a forma mais imediata da gente entender MDA é meu discípulo amado. Diga, meu discípulo amado. Há um decreto de Jesus que diz assim: portanto, ide e fazei. Deus nos trouxe através de Jesus um comando: fazei discípulos. Lá no início do Gênesis, nós temos um comando de Deus. E disse Deus ao homem: multiplicai, frutificai, governai, dominai sobre tudo e sobre todos. É a ordem do Senhor, governo, o governo. E, na verdade, é um decreto de Deus que já foi declarado, proclamado a meu respeito e a seu respeito. Portanto, numa conexão imediata, irmão, desse texto com a nossa vida, todas as vezes que estamos numa situação em que a gente está achando que vai sucumbir, você pode ter certeza de que é um dardo inflamado do maligno, de mentira e engano, porque Deus já liberou um decreto que diz assim: governe. Então virá do céu uma provisão para que a morte não reine. Afinal de contas, eu sou ressurreto em Cristo Jesus. A morte não tem mais poder. Isso é literal. Qualquer circunstância da vida, eu preciso encará-la com a visão do reino. Deus, antes de tudo, até mesmo do pecado, liberou um decreto sobre a minha vida: governe sobre tudo. Ele me capacitou para isso. Ele me deu inteligência, ele me deu cérebro, ele me deu ouvidos, me deu olhos, ele me deu habilidades para que eu governe sobre todas as coisas da minha instância nessa terra e governe em nome dele, expandindo o reino. Então, quando veio Jesus, os irmãos, domingo de noite nós lemos esse texto: o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A partir de Adão e Eva, no pecado, o homem passou a ser a imagem e semelhança de Adão. E lá em Romanos, Paulo diz assim: ele veio para nos tornar de volta à imagem e semelhança de seu filho Jesus. Essa é a obra do Senhor Jesus. Portanto, a obra do Senhor é nos fazer de volta aqueles que governam, que reinam, que têm o descanso no sétimo dia, que trabalham os seis dias, mas sempre num lugar de autoridade ao lado de Cristo, acima de todos os principados e potestades, à destra de Deus Pai. E essa é uma convicção, é tão simples, irmão, que às vezes a gente nem acredita que em qualquer situação, em qualquer contexto, eu e você podemos assim: pode descansar porque Deus vai trazer alguma coisa. Eu não vejo o que Deus está fazendo quando eu me aflijo. O diabo sabe disso, então ele vem e nos aflige. Mas se eu creio, eu vou governar. Deus tem provisão para eu governar. Então, baseado nisso, Jesus veio e disse: olha, todo poder e autoridade me foi dado no céu e na terra. Portanto, agora que você nasceu de novo, que você tem o Espírito Santo, que você está caminhando à semelhança de mim, você, a minha semelhança, você vai fazer discípulos, expulsar demônios, libertar os cativos. E essa autoridade ninguém na terra tem. Ninguém na terra, só a igreja. Nós nos perdemos muito com a busca de sermos como o mundo é. Os músicos buscam ser como o mundo é. As estruturas logísticas da igreja buscam ser como o mundo é. A gente acaba se moldando, mas se nós formos só a igreja, nós somos cheios da autoridade de Jesus. Ele nos concedeu autoridade, Ele te concedeu autoridade sobre qualquer circunstância da família, sobre qualquer circunstância do trabalho. Ele te concedeu autoridade espiritual. Isso é uma doutrina bíblica. E as doutrinas bíblicas precisam ser encarnadas e vividas. E não há outro lugar para eu e você vivermos essas doutrinas, senão quando o maligno vem, lança um dardo inflamado e fala assim, ó, está perdido. Perdido coisa nenhuma. Sou eu quem governo, Deus me deu o decreto, sou eu que tenho do Senhor a autoridade para governar, para multiplicar, para conduzir todas as coisas, para trabalhar, para prosperar, frutificar. E eu tenho autoridade no nome de Jesus para fazer discípulos, expulsar demônios, curar os enfermos, libertar os cativos. Isso é uma verdade. Isso é uma base sólida para a nossa vida. Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E nós decidimos, irmão, aqui no Tadel, nesse treinamento, eu e você decidimos, eu quero te lembrar isso e te reforçar e te fortalecer nisso. Eu decidi viver debaixo das doutrinas do Senhor, pôr em prática e experimentar o reino de uma forma palpável. Uma forma palpável. E a expressão, meu discípulo amado, é uma convicção pessoal. Eu decidi fazer discípulos, porque Jesus me deu essa autoridade. E não apenas eu vou na forma logística, na força do braço, mas quando eu chegar diante de qualquer pessoa, eu saberei, diante de Satanás eu tenho toda a autoridade. Eu lembro do pastor Almir, sempre que eu me encontrava com ele, ele contava algumas histórias, cada uma mais interessante que a outra, e ele contava uma história, ele tinha um ministério muito forte de libertação, expulsando demônios, e era uma coisa assim impressionante, pastor Almir. E aí ele disse que uma irmã chegou para ele e falou assim, pastor, o senhor tem tanta experiência, e olha, minha família é muito difícil, são muito macumbeiros, beberrões, e eles fazem as festas, e meu marido quer que eu vá, eu não aguento mais, eu chego lá, é uma opressão. E aí ele já na experiência falou assim, eu já sei o que ela vai perguntar, o que ela vai pedir, Senhor, o que eu falo para essa irmã? E aí o Senhor pôs na boca dele uma palavra, e ele falou assim, irmã, é engraçado que eu também entro em festas assim, que tem macumbeiros, que tem beberrões, que tem aquela coisa toda, que é brigaiada, mas eu descobri um dia que quando eu entrava nessas festas, eu não ficava oprimido mais. Mas aqueles demônios ficavam oprimidos, ih, o pastor Almir está chegando, ai, que opressão, ai, que luz, ai, meu Deus, foge daqui, e eles que fugiam. E realmente, irmão, só doido, louco, para crer nesses negócios, irmão. Mas não tem jeito de você viver o reino se não for pela loucura que os homens dizem que o evangelho é. Então, Senhor, eu estou me adestrando toda terça-feira para viver o reino intensamente. E eu resolvi crer que o Senhor me deu autoridade para expulsar demônios. Aonde eu entro, é o Senhor entrando, é o Espírito Santo entrando. E eu quero pôr em prática isso, Senhor. E uma das palavras que o Senhor me deu, que são centrais na minha vida, é ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ler então nosso decreto de hoje. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O tom mais alto, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18 a 20. Outro decreto. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Diga mais uma vez bem alto. Romanos 12, 12. Diga, Romanos 12, 12. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são... De novo, vamos lá. Portanto... Pensai nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente em Cristo, em Deus. Colossenses 3, 1 a 3. Seja a paz de Cristo... Do início. A qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Colossenses 3, 15 e 16, juntos, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Irmãos, nós vamos ver hoje sobre o reino de Deus, a visão de Deus. Ele nos ordena implantar seu reino na terra, crescei, multiplicai, governai, dominai sobre todas as coisas, inclusive a natureza, os animais, a plantação. Por isso o homem tem inteligência para tudo. Por isso, por causa da deturpação do pecado, o homem passou a fazer transgênico. Porque ele sabe dominar até a natureza. Mas, se não estamos mais escravos do pecado, se o Espírito Santo habita em nós, então as nossas obras têm que ser mais importantes, mais frutíferas do que o cientista que faz o transgênico. Está sobre mim, está sobre você, como membros do corpo de Cristo, o poder, a autoridade, o decreto de Deus de fazer coisas que ninguém tem a condição de saber, de pensar, de imaginar. Como pode isso? Vem de Deus. Eu estou dizendo a você, como pastor da igreja, que nós não estamos caminhando aqui para eu servir você no sentido assim, o que você precisa, que oração, que ensino, que conselho. Não, não é isso. Isso é um passo, isso é uma etapa. Mas nós estamos aqui como igreja e eu caminhando com você como pastor, os líderes que estão aqui investindo na sua vida, é para que eu e você possamos produzir muito fruto para Deus. E o nosso fruto permaneça por toda a eternidade. Isso chama vidas. Autoridade para expulsar os demônios. Hoje eu tive uma experiência assim meio frustrante, porque eu estava sentado com a Dani, nós estávamos almoçando num determinado lugar, e atrás de nós estavam três homens conversando, três amigos, 60 e poucos anos, e conversando, e você via que eles eram homens de gole, gente que gosta de beber, gente que gosta de fazenda, de plantação, gente que tem dinheiro, e eles estavam ali conversando e papeando, e eu prestando atenção em algumas coisas que eles estavam falando, e de repente um deles falou assim, porque... Alguém falou, faça isso, faça aquilo outro. Mas olha, é o seguinte, está me faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa na minha vida. E eu anotei essa palavra, Senhor, eu estou aqui. Eu estou almoçando com a Dani. E eu não sei o que responder. Porque eu sei que se eu puxar a conversa com eles agora, eu me intrometi na conversa deles, não tem muito futuro, mas eu quero ter uma palavra do Senhor que quando alguém fala assim, está faltando alguma coisa na minha vida, eu possa chegar com um canivetezinho pequenininho que... Pronto. Senhor, eu quero me capacitar para ter pequenos textos, então eu estou preparando um estudo que eu vou compartilhar com vocês num determinado momento sobre algo que eu já testemunhei a vocês aqui, chamado Elevator Speech, que é um treinamento específico para em um minuto, dentro do elevador, enquanto passa pelos andares, você convença alguém de algo. E eu me impactei quando eu vi uma adolescente de 16 anos nos Estados Unidos me explicando como que ela foi ao Congresso americano, lá em Washington, para convencer um deputado ou os deputados do plano que eles precisavam, e eles foram treinados na escola no Elevator Speech. E às vezes a gente tem dificuldade, o irmão vem aqui à frente e dá um testemunho. Não, senhor, eu quero me treinar para eu falar em um minuto algo que a pessoa vai assim. Oh. E óbvio que não é na nossa força, não é na capacidade, na eloquência de uma pessoa. Mas se eu não tiver vasilhas, Deus não enche de azeite. Então eu quero me preparar. E nós estamos fazendo isso aqui em nome do Senhor Jesus. Nós vamos nos tornar pessoas que não perdem uma oportunidade sequer. Uma oportunidade sequer. Você não vai dar conta de atender todos aqueles que vão na sua célula, que vão chegar ao culto, que vão pedir oração. E nós vamos crescer nas salas, nos aconselhamentos, no treinamento. Nós vamos crescer em tudo para que a gente possa atender o maior número possível de pessoas que virão precisando de algo de Deus. E você vai ser o canal do Senhor para chegar a elas. Você vai ter seus discípulos amados. E nós vamos trabalhar para implantar o reino de Deus nessa região, nessa cidade e aonde Deus nos mandar. MDA, meu discípulo amado. Esse coraçãozinho, essa é a figura. Vocês não têm ideia, irmãos. Quando eu estava em Santarém, alguns anos atrás, primeira vez que eu tive contato com o Abe Huber, ele me convidou para ir ministrar em Santarém. E estava eu e o Azaf e... aqueles irmãos vinham vestidos de coração vermelho. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí depois vinha outro vestido de coração azul, verde, amarelo. Oh, Senhor, eu vou ter que vestir esse coração, Deus. Olha, eu estou num estado que se tiver que vestir o coração, para a gente ganhar vidas, nós vamos vestir o coração, irmão. Você viu quantos falaram amém? Arnaldo, eu não te vi falando amém. Então, eu vou ver você vestido o coração aqui. Agora, o que é esse coração? O que são esses corações? Irmão, eu já ministrei isso aqui uma vez na igreja, talvez mais do que uma vez. Eu já mostrei esses corações para vocês alguns anos atrás. Já vim. Quando vim de lá, já comecei a compartilhar isso com vocês. É uma revelação de Deus muito forte para nós. E é um esclarecimento da nossa vida nessa terra. O que é que podemos chamar tudo o que existe? Do que podemos chamar tudo o que existe? Tudo o que Deus criou, inclusive Deus. Qual a expressão que nós podemos usar que indica tudo o que existe no universo? Pensa e me diga, uma expressão que resume tudo o que existe no universo. Poder, criação, energia, verbo, cosmo. Todas essas coisas que vocês estão dizendo e são corretas, elas estão dentro do quê? Sim, estão dentro do amor de Deus. Mas nós vamos chegar a uma palavra, ou uma expressão, melhor dizendo, eternidade, sim, estão dentro da eternidade, mas biblicamente existe uma expressão que o Senhor usou inúmeras vezes, o Evangelho de Jesus Cristo pontua essa expressão inúmeras vezes, vida em abundância, reino de Deus, o reino de Deus. As estrelas estão dentro do reino de Deus? Estão. Os planetas estão dentro do reino de Deus? Estão. Os anjos estão dentro do reino de Deus? Eu e você estamos dentro do reino de Deus? Sim. A natureza está dentro do reino de Deus? Tudo o que existe está dentro do reino de Deus. Deus está dentro do reino de Deus? Sim, limitadamente, se a gente for discutir teologicamente, alguém vai querer explicar porque Deus não. Mas Deus é o rei do reino dele. Então ele faz parte do reino. Se formos olhar realmente teologicamente, nós vamos dizer assim, ele é o reino. Tudo o que existe está dentro do reino de Deus. E o que Deus deu ao pastor Abe foi essa pergunta. Agora, no reino de Deus, qual é o centro do coração do reino de Deus? Entre a natureza, os animais, todas as coisas, entre tudo que existe, qual é o centro do coração do reino de Deus? O que você consegue imaginar que é o centro do coração do reino de Deus? A coisa mais importante do reino de Deus? Como? O centro do coração do reino de Deus é a igreja, a noiva de Jesus. Sabe por que que existe tudo isso? Sabe por que que Deus criou a humanidade? Sabe por que que Deus colocou a humanidade na terra? Para um projeto único: dar ao seu filho uma noiva. Você consegue imaginar isso? Você consegue pensar que é lógico que no meu reino a coisa mais importante eu quero fazer para o meu filho? É lógico, isso é lógico. O centro do coração do reino de Deus é a igreja. O projeto de Deus para toda a eternidade é a igreja. Em muitos lugares, o Senhor nos chama de sua família. Em muitos lugares, o Senhor nos chama de sua noiva. Em muitos lugares, todas essas verdades são expressas com a palavra corpo. E todas elas são formas humanas terrenas de representar na didática uma verdade do reino de Deus. Deus está formando a noiva do Cordeiro e ela se chama igreja, nas limitações ou na limitação das nossas palavras terrenas, igreja. O centro do coração do reino de Deus é a igreja de Jesus Cristo. Qual que é o centro do coração da igreja? Qual é o centro do coração da igreja do Senhor Jesus Cristo? Não era para pôr ainda, né? Era para os irmãos pensarem mais. Qual o centro do coração da igreja, irmão? A maior parte do Novo Testamento, a maior parte da Bíblia, ou melhor, a maior parte do Novo Testamento, essa grande parte da Bíblia está dedicada à edificação da igreja. De todas as cartas, Paulo escreveu a maioria, e a maioria do que Paulo está escrevendo é para a edificação da igreja. E da igreja local. Deus fez Paulo viajar por todos aqueles lugares, por todas aquelas nações, e plantar a igreja a partir de Jerusalém, com todos os apóstolos, e entre os gentios, com Paulo e todos discípulos de Paulo, e todos os pais da igreja, e todos aqueles, até chegar hoje a nós, o Senhor trabalha para implantar a igreja. E a igreja local. Então, eu e você fazemos parte do projeto eterno de Deus, do reino de Deus, do centro do coração do reino de Deus, que é a igreja, e do centro do coração da igreja, que é a igreja local. Por isso que eu invisto o máximo, em prioridade, na minha igreja local. Por isso que eu poderia ter investido toda a minha vida, todos os recursos, todos os talentos, na minha carreira, no meu ministério, como muitos fazem, e viajar como eu viajava, mas eu sempre recebi em casa do meu pai a vida inteira pregou isso, filho, igreja, igreja. Nem existia esse movimento todo de tanta gente autônoma, de tanta gente fazendo e acontecendo para o seu ministério pessoal, nem era isso, mas ele, igreja, igreja. E eu cresci aprendendo isso. E Deus me conduziu nisso. Não foi que eu decidi, eu sei, eu estou consciente. Não. Se dependesse de mim, eu já estaria sucumbido nas mãos de gravadora, nas viagens, show, tudo que o talento musical teria permitido. Não tenha dúvida, irmão. Não estou me achando ninguém. Mas porque foi plantado no meu coração, porque o Senhor ministrou isso a mim o tempo todo, porque eu me entreguei a Ele. Eu me lembro uma época em que eu ministrava muito na Adonep, então eu cheguei a uma cidade, eu não estava dando conta de tanto compromisso, tanta agenda, e alguém me buscou no aeroporto e veio o comentário: rapaz, que coisa impressionante você no Brasil inteiro, e depois da Adonep, que coisa, como explodiu o seu ministério. E eu voltei daquela viagem com alguns planos. Falei assim: Deus, que bênção, as viagens, os CDs, as coisas, e agora eu vou poder construir estúdio, agora eu vou poder assumir aquele compromisso e faço aquilo, e compro aqueles equipamentos, invisto aqui, invisto. O Senhor falou assim: filho, eu vou te pedir uma coisa, cancela algumas viagens, diminui seu ritmo e decida não ter esses recursos. Eu me lembro até hoje da cidade que foi, daquele irmão no carro, do aeroporto, dele falando isso e do Espírito Santo me dizendo: decida, está na sua mão, você decide. E eu voltei para Belo Horizonte e disse: está decidido, Senhor. E eu fiz isso. Não foi porque, eu quero repetir, não foi porque eu, não, eu estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. E então o Senhor me envolveu na igreja, mesmo viajando. Depois daqueles dias, eu nunca, nunca na minha vida me envolvi por conta dele, por graça dele, eu nunca me envolvi em show, em eventos, em cachês, em contratos, nunca fui a um lugar que eu pedi alguma coisa, que eu fiz um contrato, porque eu sempre disse: Senhor, eu vou à igreja, se o pastor me convidar, eu vou à igreja, porque eu quero semear na igreja local. E em todo o tempo, maior parte desse tempo de viagem, eu estava lá na Igreja Batista Getsemane. Eu falei: Senhor, eu quero priorizar minha vida na igreja, na igreja, na igreja. E todas as vezes que o volume de viagens aumentava, o Senhor me trazia de volta. Até a última vez, há 12 anos atrás, em que o Senhor usou de uma série de acontecimentos para me trazer de volta de novo, para diminuir as viagens, investe de novo na igreja, e vocês são fruto disso. A igreja local é a agência do reino de Deus na terra, a única agência do reino de Deus na terra. Qualquer operação, qualquer esforço, qualquer trabalho, qualquer empenho deve ser para a edificação da igreja local. Deus tem ministérios para eclesiásticos, Deus levanta tantas coisas. Olha, nós caminhamos com a Adonep tantos, mas você, eu lembro do pastor Custódio Rangel, o tempo todo ele falou assim: nós não somos igreja, nós queremos abençoar a igreja, nós queremos semear na igreja, nós queremos salvar vidas e entregar aos pastores. A igreja são ministérios para eclesiásticos que trabalham para a igreja, suprindo algumas necessidades da igreja, porque a agência do reino de Deus na terra é a igreja local. Por isso o Senhor nos deu, não fui eu também, foi o Senhor que nos deu uma campanha, uma mensagem que ficou marcada para o resto das nossas vidas. Deus, se o Senhor permitir, aí no céu a gente pode usar a hashtag eu pertenço. Eu pertenço. Pertenço ao quê? Não apenas a uma instituição terrena, mas à minha igreja local. Porque o coração, o centro do coração do reino de Deus é a igreja de Jesus Cristo. O centro do coração da igreja de Jesus Cristo é a igreja local. Irmãos, nós nunca vivemos, mas nenhuma migalha do que vivemos diante de Deus nesses anos de caminhada com a igreja. Nós nunca vivemos, em todos os meus esforços e vitórias e conquistas nas empresas que Deus me deu. Todo crescimento, toda prosperidade, todo presente, toda bênção, toda segurança, tudo aquilo que Deus fez, foi enquanto nós servimos a igreja. Eu quero desafiar você, não apenas a entender, mas a receber essa unção, essa graça que Deus pôs sobre nós como igreja, de crer na obra dele, na vida da igreja local. E tudo que você vai semear e investir na vida da igreja local vai prosperar abundantemente, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque eu estou buscando o reino de Deus, e o coração do reino de Deus é a igreja de Jesus Cristo. E o coração da igreja de Jesus Cristo é a igreja local. E qual é o coração da igreja local? Qual é o coração da igreja local? O que que você acha que, biblicamente, seguindo os princípios de Deus, é o motor, é o centro da vida de uma igreja local? Ô Luiz, fala em voz alta, por favor. Comunhão. Está certo. Nós vamos chegar a uma palavrinha, mas é por aí, está certo. Pode ter certeza, o centro de foco de investimento nosso na vida da igreja local precisa ser comunhão. Quem mais pode trazer outra palavra? Hã? Células. Células. Por que células? O centro do coração da igreja local são as células. Obviamente, irmão, não se preocupe com isso, célula é uma expressão da biologia, não é uma expressão da Bíblia, mas é uma expressão da natureza, da biologia, que reflete com perfeição todos os princípios de Deus para o relacionamento e a comunhão da igreja local. Célula é o menor organismo vivo que se sustenta, se reproduz, contém vida e multiplica a vida. E por que que nós usamos essa expressão? Não tem problema se outra igreja usa pequenos grupos ou grupos nos lares, não importa, em inglês vai ser outra expressão, em árabe vai ser outra expressão, em italiano vai ser outra expressão, não importa. A visão, o princípio é que importa, o centro do coração da igreja local são as células, porque é nas células que nós temos a oportunidade de comunhão, de relacionamento, de vida, de cuidado, de atenção, de serviço. Não existe, me faça a pesquisa, não existe outra estratégia de igreja local como os pequenos grupos. Biologicamente falando, emocionalmente falando, tecnicamente falando, logisticamente falando. Se eu quero buscar o reino de Deus em primeiro lugar, eu preciso saber que o centro do coração do reino de Deus é a igreja de Jesus Cristo. O centro do coração da igreja de Jesus Cristo é a igreja local. O centro do coração da igreja local são as células. E o centro do coração das células nenhuma dessas palavras que vocês estão dizendo está errada. Nenhuma. Vocês estão dizendo certo. Numa célula, o centro do coração é o discípulo, é a pessoa, é a vida, é o ser. E dentro da visão do MDA, o discipulado, um a um. Tem outro? Tem o último lá? Faltou o último. Senhor, irmão, você pode crer de todo o seu coração nisso que está sendo ensinado. Porque veio de Deus, está totalmente fundamentado na palavra. E tem testemunho de frutificação do Senhor no corpo de Cristo. Senhor, eu estou construindo na minha mente, no meu coração, o alicerce básico, o alicerce inegociável, sólido para as coisas que eu faço na vida da igreja. Para o meu investimento no Tadel, para o meu investimento nos pequenos grupos, para o meu investimento nas vidas. O alvo de Deus é o coração do homem. Agora, nós não colocamos em último lugar o homem. O que Deus deu ao pastor Abe é uma coisa muito linda, muito, muito linda. É simples demais, é colorido, é interessante, mas é lindo demais. É perfeito, é bíblico, é de Deus. Porque se você pensar que o centro do coração do reino é a igreja, o centro do coração da igreja é a igreja local, o centro do coração da igreja local são as células, o centro do coração das células é o discípulo, nós descobrimos o tesouro do tesouro do tesouro do tesouro escondido lá no fundo de tudo. Faz com que você não precise argumentar, não, mas o centro do coração de Deus é o homem. Não, está tudo aí expresso. Ninguém vai ter nenhum conflito no que falamos aqui. Só que Deus deu a esses irmãos uma organização didática que nos ajuda a fluir, para que não fique apenas na mente, mas isso possa ser transmitido para as mãos, para a boca, para os pés, para o dia a dia. Senhor, eu entendi que o centro do coração do teu reino, inquestionavelmente, é a noiva do Cordeiro, a igreja de Jesus Cristo. Que o centro do coração da igreja de Jesus Cristo é a igreja local. Não existe ministério, não existe pessoa, não existe dom, não existe projeto pessoal particular nenhum que vá prosperar para o reino de Deus de verdade, se não for para a igreja local. É a construção da igreja local, é o serviço da igreja local, a minha música, meus dons, meus talentos, os recursos para a igreja local. A edificação de juntas, de ligamentos na igreja local, entre diáconos, entre presbíteros, entre irmãos, nos cinco ministérios de Cristo, nos dons do Espírito Santo, nos ministérios de Deus, a tudo aquilo que está tão bem explicado, tão bem colocado por Deus na vida da igreja, no Novo Testamento. Senhor, é isso, a igreja local, minha igreja local. Obrigado, Senhor. Cada um de nós, inclusive eu, temos toda a liberdade de mudar de igreja. Cada um de nós temos toda a liberdade de decidir onde vamos nos congregar. Mas nós precisamos pensar bem, não casa com ninguém que você não tem certeza. Não case com ninguém que você tem dúvida. Porque casamento, querendo ou não, usando o divórcio ou não, é para sempre. Casamento é casamento. E assim como o Senhor ensina sobre o casamento, Ele ensina sobre a igreja. E Ele diz, é a mesma coisa. Então, Senhor, eu quero me casar com o Senhor. Literalmente. Eu quero me assentar nas bodas com o Cordeiro. Na celebração do casamento. Isso é literal. Não existe casamento na terra porque é da sociedade humana. Só existe casamento na terra porque ele expressa uma verdade absoluta do reino da eternidade. O casamento de Cristo com sua noiva. E eu fui salvo por Cristo Jesus e passei a pertencer ao corpo de Cristo. Eu passei a pertencer à noiva de Cristo. E eu estou sendo preparado por Deus para uma celebração, para um evento sobrenatural pela eternidade afora, que é o casamento de Cristo com a noiva. E nós seremos apresentados a Cristo. E nós seremos um com Cristo. E nós vamos ter uma vida eterna com Cristo. Vivemos isso e temos que viver isso desde agora. Mas limitamos tanto por causa, às vezes, da nossa própria incredulidade ou desconhecimento. Mas, Senhor, eu decido absorver isso para a minha vida pessoal. Eu quero repensar minha agenda do ano que vem. Eu quero repensar minha agenda diária. Eu quero repensar meus valores. Porque eu decidi que esse coraçãozinho simples vai ser a expressão máxima dos meus planos, dos meus projetos, dos meus valores. O reino de Deus. O coração do reino de Deus, a igreja. O centro do coração da igreja, as células. O centro do coração das células, o discípulo, a vida. O discipulado um a um, o cuidado um do outro, um com o outro. Eu quero isso para mim, Senhor. Eu quero isso para mim. Eu convido você a fechar os seus olhos. Nós estamos, aos poucos, conhecendo o que é esse projeto chamado MDA. Meu discípulo amado. E não nos interessa uma fórmula, uma estratégia, mas materializar os princípios de Deus na vida prática e diária da igreja. Vivemos até o limiar um tempo intenso de plantar, de solidificar alicerces doutrinários, de autoridade, de firmeza de uma igreja local na cidade. E o Senhor nos fez vencer cada um dos desafios. Por pura misericórdia, de forma alguma por competência de qualquer um de nós, muito menos a minha. Foi o Senhor quem trouxe uma palavra, ministre o limiar. E a gente entendia o que estava acontecendo, mas a gente não tinha noção da dimensão do que era. Então, seguido ao limiar, veio uma mudança de estação que até o físico tira qualquer dúvida. Ninguém tem condição de ter dúvida. O Senhor falou comigo, eu escrevi lá nas minhas anotações, filho, você não precisa duvidar nunca mais. Todas as coisas que já aconteceram até aqui são prova incontestável de que eu estou com vocês e de que eu estou edificando. Nós estamos debaixo de uma estrutura física que é incontestável, incontestável. Homem algum, nós não temos a condição. Até hoje não temos condição nunca de nada do que está aqui. É prova cabal de que o Senhor disse, eu estou fazendo. Limiar é o limiar, agora é uma nova estação, agora é um novo tempo, novo território, novo local. Eu estou dando a vocês um novo tempo. E aí vem o Senhor e traz esse novo tempo de estruturação das nossas células, das nossas vidas, ampliando a visão. Senhor, eu quero isso para mim, eu quero encarnar isso na minha vida. O centro do coração do reino de Deus é a igreja de Jesus Cristo. Nós não estamos falando de um governo, nós não estamos falando da nossa própria vida, nós não estamos falando de algo passageiro, nós estamos falando de Deus. Ele existia antes de tudo, ele sempre existiu. A nossa mente não alcança isso. Quem é um ser que sempre existiu? Não alcançamos. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Astros, estrelas, galáxias, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de galáxias, com seus bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, de astros, de sistemas. Senhor, o Senhor governa sobre tudo isso, tem controle absoluto de tudo isso. Está na palma da minha mão. e não apenas venho desde a eternidade e sempre existi, como sempre existirei, estou presente em tudo, sei tudo, sou poderoso e todo poderoso. Esse é o Deus que nós nem conhecemos direito, mas a Ele nós servimos. Ele nos salvou, Ele enviou o Seu Filho, Ele nos alcançou, Ele nos ama todos os dias, em todo o tempo, do jeito que estamos, sujos, enlameados ou limpinhos, fazendo certo, fazendo errado. Ele nos ama profundamente e não para de investir na nossa vida um segundo sequer. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que nós servimos. E o centro do coração do seu reino é a noiva do Cordeiro. O centro do coração da igreja é a igreja local, e o Senhor nos plantou numa igreja local. O Senhor está nos permitindo trabalhar e construir com Ele uma igreja local. Construir fisicamente, construir estruturalmente, construir espiritualmente. O Senhor nos deu esse privilégio, que coisa maravilhosa, Senhor. Eu quero valorizar isso todos os dias da minha vida. O centro do coração da igreja são as células. Obrigado, Senhor, por nos sustentar em todos esses anos com as nossas células. Obrigado por cada líder de célula que tem se esforçado, tem se empenhado. Senhor, por muito tempo nós tivemos discipulado todas as semanas, mas, Senhor, também por um bom tempo nesses últimos anos, Senhor, nós não tivemos, tem muito líder de célula que carrega sozinho, que batalha sozinho, que perseverou sozinho. Deus, muito obrigado por esses irmãos, por cada casa, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. O Senhor está cuidando. E agora, numa sequência tão linda, depois do limiar, o Senhor está nos colocando um novo tempo no Tadel, de aprendizado, de investimento. O Senhor está trazendo você, irmão. Nós nunca tivemos na vida da igreja um tempo como esse, terça-feira, toda terça-feira à noite. E o Senhor vai continuar te dando condição de você participar e não apenas vir e frequentar, mas se envolver cada dia mais, se incendiar cada dia mais e ter a alegria de prosperar e de ver vidas salvas e de ver células e de ver o crescimento da igreja e ver a explosão do mover do Espírito Santo entre nós, ver o testemunho de Jesus nesta região, nesta cidade, para a glória de Deus Pai. E, sobretudo, o amor por vidas. O amor por vidas. Eu convido você a se colocar de pé e levantar a sua voz, glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Levante a sua voz e glorifique o Senhor. Glorifique o Senhor. Eu vou pedir a você que venha para frente, mas não venha ainda. Nós vamos fazer desse ato de vir à frente um altar de consagração, completa consagração. Nós estamos nos consagrando, Senhor, por entendimento, por aceitação, por decisão de viver o que estamos recebendo, esses princípios. Eu decido me consagrar integralmente a esta visão, a esta obra, e ser próspero, frutífero. Eu já sei que vou enfrentar lutas, mas eu já sei que todos os meus desafios terrenos, que eu batalho, que eu pelejo, serão cuidados pelo Senhor. Serão. Nós, como pastores, podemos testemunhar isso 24 horas por dia. Os nossos pastores, Azaf e Rosana, podem testemunhar isso esses 11, 12 anos que eles cuidam de nós. Todos os dias são milagres de Deus e Deus cuida de tudo, de tudo. Será assim com a sua vida. Nós temos o testemunho na vida da igreja local. Deus cuida de tudo. Deus está nos prosperando em tudo. E assim será com a sua vida. Assim será com seu ministério, suas células, com sua casa, seus filhos, sua família. Então, quando você vier à frente, você vai dar um passo, uma decisão. Você não precisa vir. Mas se você quer, Senhor, eu estou declarando com minha vida no altar uma consagração completa. O Senhor vai me ensinar, o Senhor vai me capacitar. Eu estou aprendendo aqui, eu estou recebendo aqui, mas eu vou continuar recebendo durante a semana, ouvindo, assistindo vídeos, lendo livros, eu vou continuar, Senhor, investindo na minha vida. Nesse formato tão simples, o coração do teu reino é a tua igreja. o coração da tua igreja, é a igreja local, e nós nomeamos, o Senhor nos deixa fazer isso, nós nomeamos como queremos. Alguns nomearam a igreja do Senhor Jesus Cristo, da guerra dos sete santos que são vencedores. Não importa o que nome vão colocando na igreja local, é a igreja de Jesus. Não importa se é simplesinha, de chinelo, não importa se é pentecostal, não importa se é mais tradicional, não importa, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres salvos pelo Senhor, cuidando das coisas do reino. E o Senhor nos fez pertencer a uma igreja e nos permitiu chamá-la de Projeto Adoradores. Essa é a minha igreja, eu pertenço. E entendo, Senhor, que o centro do coração da igreja são as células. E eu quero estar comprometido, integralmente comprometido com as células. E o centro do coração das células é o discípulo. Eu quero discipular vidas, eu quero cuidar de vidas, eu quero ser discipulado, eu quero estar no relacionamento. Eu quero, Senhor, eu quero isso na minha vida. Então você vai sair do seu lugar declarando isso a Ele. Pode vir.